Vambora. Apertou o botão. Vai começar a gravar. O que, o que é isso podcast. Eu falo no meio, você vai ter que improvisar. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seus humanos, apostos, seus humanos da internet. Eu sou o Fernando Baroni. Aqui está o Thiago. Não, não tem nada de engraçado acontecendo, nada, zero. Tiago Panacea? Zepanetic? Não! Meu nome é Tiago Pezanitic. O meu livro chama 11 Reis Principia. 11 Reis! O segundo se chamará 11 Reis Parabellum. 11 Reis! Olha lá, Ruth Ronce. Você nem sabe quem é Ruth Ronce, sabe? Isso não é um podcast. Agora as quintas-feiras. Quintas-feiras. Não, isso vai embora amanhã. Quinta-feira. Não! Quintas-feiras. Amanhã às terças-feiras. Quintas-feiras. Mudou mesmo? É. Por quê? Porque sim. Tá bom. Vai ter que avisar a galera, né? Quintas-feiras, Os gente. Vocês estão nossos. ouvindo. Na A pessoa já quinta-feira tá vivendo. é de Essa quinta-feira. quinta-feira tem a CCXP, ninguém vai ouvir. Ótimo. Não, quero que Escuta ouça. depois. A gente tem um trabalho, eu vim até aqui, eu podia estar em casa Então, quem tem descansando, trabalho é você. repousando. Não, eu ia estar na academia. Ainda vai levar um tempo. Viu, Eu tô deixei. trabalhando, eu tô em casa, tô de boa. É, eu sei, exato. Quem tem trabalho sou eu, Sim. caralho. Alguém tem que se fuder nessa porra. É isso aí. Tudo de bom. Então, né? Oi? Faz tempo que a gente não grava, né? Será que a gente tá Faz. enferrujado? Será que as pessoas perceberam que faltou um da semana passada? Perceberam, vieram me cobrar. Alguém cobrou você? Não. É engraçado, eu virei o porta-voz do Mas negócio. sabe por quê, né? Se alguém vier falar pra mim, ô, faltou dessa semana, eu vou falar, faltou. Aí, daí a pessoa fala, eu sou apoiador do. Apoia-se. Parabéns, obrigado por me dar seu dinheiro. Mas a pessoa quer, ela tem direito de cobrar. Essas têm o direito de Eu tenho cobrar. direito de cobrar. Eu tenho direito de cobrar. Ela não pode. Não, quer dizer que ela vai receber. Exatamente. Entendi como é que funcionam as Na coisas. hierarquia, só mecenas pode receber. A mecenas, no caso. Se a É. mecenas cobra, beleza. É verdade, é O resto de verdade. vocês, foda-se. Dá mais dinheiro que vocês podem cobrar. Ô louco! Já vamos fazer um anúncio aqui. Anúncio de Aliás, o primeiro filho da puta que vai querer me dar carteirada de eu apoio, eu fecho o apoio Ah, assim, mas você toma no cu. olhando lá, assim, quase todo mundo é conhecido, né? Galera, é Mas muito de assim, boa. então, tipo, Ninguém de vai boa. dar uma É. dessa. Tem uns dois, três que eu não sei quem Ah, eu são. vou lá e rejeito. Sabe aquele negócio que você pode colocar pessoas que você não quer apoio? Tem isso? Tem. Nossa, a pessoa tem que ser muito, muito maldita pra você recusar dinheiro dela, O né? primeiro que me cobrar, eu boto Daí a pessoa lá. dá R$ 700 por Só a mês. galera que dá nessa. Eu tô pagando! Vem todo escrotão. Sabe o que eu acho legal? Aquelas pessoas que chegam pra policial, eu pago o seu salário, aí toma um tapa bem lindo Nossa. na fusta, né? O que não é mentira, você paga realmente. Só que assim, não vai falar isso pro cara, o cara já é estresse por metro quadrado, já. Assim, você paga o salário dele, mas ele não é seu funcionário, porque você não tem uma empresa chamada polícia. Nossa, eu vou montar uma Não lanchonete é polícia. mesmo? Veja bem, a situação daquela atuação é diferente. É, vamos lá. Chegou a hora do Roleta de Nomes de Policiais pelo Brasil! Gambé, Meganha, Coxa. Tira! Não, tira era só em dublagem. Mas é no Brasil. Puto! Se você é policial militar e tá ouvindo isso, é brincadeira. Ou não. Que mais tinha? Tinha uns outros, não tinha? Eu. Eu lembro que chamava a Guarda Civil Metropolitana em Santo André de Playmobil. Não sei por quê, mas eram os Playmobil. Deve ser o capacete, deve ficar Ou a meio. mãozinha, A assim. mãozinha, não sei. Rocan, os caras chamam do quê? De. Rocan é Rocan. Que é isso? O que tá acontecendo aí? Isso aí eu não tirando o som do notebook. É. Bom. E agora a gente vai para nomes de alimentos estranhos pelo Brasil. Vina. Pronto, acabou. Pra quem não sabe, isso é salsicha na Rússia brasileira. É. Pra quem não sabe o que é a Rússia brasileira. Aí você provavelmente mora nela. Peita, eles falam, né? Camiseta. Sério? É, mas isso tem bastante gente daqui que fala. Deixa eu ver o que mais que eles falam. Tá muito frio aqui, muito mais frio que no Brasil todo. Agora tem uma pergunta: por que no Vasco é sinônimo de graça? Nunca ouvi isso que você falou. No No Vasco? Vasco. E faz assim, ó. Passa a faixa Mas onde que é do isso? Em litoral. que região? No Na Rio, Rússia? lógico, né? Ah, no Rio? Onde tem o Vasco? No, em Portugal. Qual é o time? Onde fica o time Vasco? Aí faz assim. Onde está localizado? Será que os caras, tipo... É no Vasco. No Vasco. Entendeu? Por quê? Você, ó, você que é ouvinte carioca... Para de responde. Ouvir. Responda. Ou se você não é carioca e sabe, responda. Não, se a gente tinha ouvinte carioca, acho que eles já desistiram faz tempo, velho. Só pelo meu desgosto. All things related. É, verdade. Né? Agora é a rodada do... Deus existe? Não. É, vamos pro tema? Ah, não tem aquele quadro, sei lá, do Thiago. Então tá bom, eu vou, já que é época de final do ano, tudo assim, vamos abrir todas as porteiras. Então é Natal. Thiago fumou banza. E eu vou contar a história das piores brisas da maconha que já tive. Número 1. Não, começa de 5. Deixa eu ver. Não sei se quantas são. Eu vou falar daí vocês veem. 5. O dia em que eu vi as partículas de oxigênio. Número 4. O dia em que eu fiquei em loop com uma música na cabeça. É verdade essa que eu fiquei com. A música que era... Se Maluf não quer, Lois não pega a mulher. Caralho. E ficou na minha cabeça. Sério. A brisa minha foi uma música. Pra quem não sabe, eu não fumo maconha. Eu fumei algumas vezes na vida, mas eu me lembro de todas as experimentações. É. Não deu certo. Não deu certo. Número 3. O dia em que a pizza foi pro meu pulmão. O quê? Porque eu estava comendo pizza após ter fumado um baseado. Se você for policial, não pode me prender porque você não pegou em flagrante. E aí eu fui comer pizza. Que tá a famosa larica. E aí eu mastiguei e engoli. Eu vi, assim, eu fechei o olho. Aí eu vi, sabe como é que aquele negócio do chakra, assim, que você vê, assim, as luzes, assim? Eu vi a... Churato, né? Exato. Eu vi descendo a pizza e indo pro meu pulmão. Aí eu falei, preciso ir pro hospital. Eu fui pro hospital. E aí, no hospital, eu cheguei e pedi pra ser atendido e o médico ria da minha cara. Aí eles me deram um soro com glicose, achando que eu tava bêbado. Mal sabiam eles que eu tava maconhado. Ai, glicose tua. Vitória do bem. Mas, ó, Samuel Sage está falando comigo aqui. Ah. E ele disse: você tá de boa? Liga pra ele. Não. Eu vou ligar pra ele. Não. Não, peraí. Você vai pagar interurbano? Não, eu ligo no WhatsApp. Peraí. Ele falou: você tá de boa? Eu falei que tava gravando. Ele falou: quando eu vou participar? Esse ruivo cuzão aí disse que eu ia. Ah, manda ele tomar no cu. Fala, escreve assim: vai tomar no cu. Eu falei que ele vai gravar quando a gente tiver aqui pra gravar e a gente vai gravando. Ele chamou a gente de filhos da puta e disse: quando o Jovem Nerd me chamar, eu vou cagar pra vocês. Ah, cala a boca. Deixa eu ver se ele vai atender. Como é que é? Ah, cala a boca. Vamos ver se ele vai atender. Não dá pra estar dando pra escutar? É, acho que tá muito baixinho, né? Você tem que pôr o microfone perto do microfone. Isso. Alô? É a voz? Põe Viva Voz, idiota. Como é que põe o Viva Voz? No botão Viva Voz. Aqui. Ai, caralho. Ah, agora sim. É. Idiota. Vamos ver se ele atende. Será que é desse lado? Vê se ficou mais alto. Fala. Alô, ô seu retardado idiota, eu te odeio. Fala. Eu tô falando, você que não tá falando. Tá ruim, na roça é difícil chegar na internet. É, você tá em Taubaté, né? Taubaté. Como é que tá a grávida? Ela tá bem? Ela já pariu, né? É, o balão, né? Pariu ar, Hélio. Ó, Ságio, de qualquer forma você o tá... O nome do menino é Hélio! É! Os gêmeos. Ô, Ságio, Hélio 1, 2, 3, 4, 5. Ô, Ságio, só pra te explicar, a gente tá gravando aqui o podcast. E você tá no ar. Eu estou ligando pra mim. É, pra ver se você fala alguma coisa engraçada. Conta uma piada. Nossa, não. Pera. Ah, eu sou horrível com piada. Fala alguma coisa engraçada. Engraçado. Vamos tentar outro. Ele não conseguiu nem falar alguma coisa engraçada pra fazer a pior piada possível com o seu pedido. Pois é. Vamos tentar outro. Vamos tentar aqui. Se Maluf não quer, nós não pega. Já rolou demais. Tudo bem. O tema de hoje é legal. Vai compensar toda essa besteira que tá acontecendo. Você apertou a voz? Eu acho que não. Tá sim. Caralho. É o Ayrton Marinho. Parceiro de mesa do... Do Samuel Sajá, então. Eu liguei pra mesma mesa. Ó, não vai atender, não vai fazer propaganda. Eu ia falar pra ele fazer propaganda do gibi dele, né? Nossa, então... não, deixa não. Porque ele falou pra gente fazer isso por um e-mail, ele pediu. Ele mandou um e-mail pra isso? Sim. Ah, que interesseiro. Não, aproveitar aqui e já mandar essa, então. Que ele mandou sugestão de pauta 2. Galeras que gravam podcast com robôs que transam com outros robôs na internet. Tipo aquele filme... Tipo que nem aquele filme Hair, que tem protagonista com bigode de bicheiro. Essa foi boa. Confesso que essa foi boa. Faz uma pauta aí com as coisas de gibi que vai estar tendo na Comic Con experiência e aproveita e divulga meu gibi. A gente não é esse tipo de podcast, né? Não. Apesar de nós sermos quadrinhos, a gente até divulgaria. Porém, assim... Ele pediu. Hã? Ele pediu. É, exatamente. De qualquer forma, passem na minha mesa A42 e lá vocês poderão adquirir produtos de altíssima qualidade. Nossa, a única coisa que eu vou editar é bipar o número da mesa. É, tudo bem, só me acha, eu sou muito fácil de ser achado. É, o Artzelli também, né, é gigantesco, né, do tamanho do aeroporto de Guarulhos aquilo. Eu pensei que você fala Congonhas, Congonhas é do tamanho do seu apartamento. É, sim. É... O tema de hoje, Fernando, ô Baroni, tem tema. O tema de hoje é, o que é real? O que é real? Você quer que eu comece, que eu bote a bola pra girar? Vai fundo, agora eu vou fazendo post já. Não, o negócio é o seguinte. É, o que, na verdade, é real e o que é o nosso cérebro nos mostrando que é real? As portas da percepção. Da mente humana. Porque pensa comigo. É, a gente é acostumado com uma realidade, correto? Isso. Então, existe aquele velho exemplo de você torce sua língua, vira ela de lado, assim, pro outro lado. Algumas pessoas não conseguem, isso é uma questão genética. Você consegue? Não, não é assim. Vira ela de... Não. Deixa eu ver se consigo. Aí, se você virar a sua língua... É tipo fazer o Uzinho ou o M com a língua. Não é todo mundo que consegue. É, exato. Isso é uma questão genética. É, se você gira a sua língua e passa o dedo na ponta dela, você vai sentir... Na direção que você está passando, não ao contrário. Porque o seu cérebro não precisou criar a percepção disso ao contrário, porque não era pra você estar fazendo isso. Então, na verdade, não é real para ele. Tá, é uma explicação que não vai atingir todo mundo, porque não é todo mundo que consegue fazer o que você está propondo. Sim, mas... Parabéns. Olha, a gente parou na mesma. Claro, estou olhando pro outro. Fernando e Baroni. Estão em sync. Fernando e Baroni. Eu sou o Fernando, você é o Baroni, você é o Fernando, eu sou o Baroni. Nossa, eu sou um bosta inútil mesmo de fazer isso aqui sempre com você. Ó, mas aí... Não, não, mas agora falando sério. Porque, tipo assim, a gente vive a realidade que o nosso cérebro tá acostumado e nos mostra que é uma coisa. Por isso que, assim, se você, por exemplo, digamos que você vai viajar para a Índia, certo? Aquilo vai ser estranho pra você. Aqui, os costumes, a região, os cheiros... os aromas, os cheiros e aromas ótimos, o paladar das alimentações, ou seja, seu corpo, seu cérebro vai ter que se acostumar com aquela realidade, certo? Por mais que você conheça pela televisão ou pelos filmes cinematográficos do cinema, você terá de passar por um período de adaptação. Até que você, por exemplo, se você mora numa região que tem um cheiro ruim de fezes, chegado a um certo tempo, você não vai sentir tanto esse cheiro, porque o seu cérebro, ele já não... Ele entende que ele não precisa mais perceber esse cheiro. Então ele retira. Por isso que quando você entra na casa dos outros, você sente um cheiro às vezes diferente, e você não pensa. Tipo assim, a pessoa não sente. Por quê? Porque ela tá acostumada com o cheiro da casa dela. Quem tem gato, muito gato, principalmente, então assim, tem cheiro de gato, a casa, às vezes, cheiro de cocô de gato, a pessoa não sente. Mas quem é de fora sente. Tá rolando cheiro de cocô de gato lá fora? Não, não tá não. Não, Vitinho. Quer dizer que a areia nova que eu comprei funciona. Funciona. Que bom. É. Mas não tinha muito cocô, não, né? Tinha. Teve uma vez que tinha uns lá que era maior que o meu. Pra caralho, ele caga um cocô que é do tamanho dele. Eu não sei como é que ele abre o corpo dele assim, tipo um transforma, assim, ele tá sai. Ele tá cagando tipo uns medalhão. É impressionante, velho. Não sei como é que funciona aquele cu. É. Então. E daí, assim, daí fica aquele questionamento. Tipo, o que a gente vive é real? Ou o nosso cérebro está criando essa realidade para a gente? E isso é muito importante de nós percebermos e entendermos. Porque daí, mais para frente, a gente pode entrar naquelas coisas. Nós vivemos numa simulação? Óbvio que não vivemos. Mas será? Você falou com propriedade, esse óbvio aí, hein? É, será? Eu acho que não. Existe toda aquela coisa das equações matemáticas malucas de pessoas que estudaram de verdade, não é que nem a gente. Uhum. Que existe uma chance, não tão pequena assim, de vivermos numa realidade simulada. Uhum. E se a humanidade obtiver sucesso em criar uma realidade simulada, aí a proporção vai, tipo, é astronômica, assim. Vai pra, tipo, 99.9% da gente estar vivendo em uma simulação. Mas na eu Matrix. Eu acho isso mais filosófico do que científico. Foi, discute com os matemáticos e físicos que diz isso. Ah, mas aí tem uns que falam que a Terra é plana, fala, sabe? Fala pro Neil deGrasse Tyson. Ele fala que não, ele já falou que não. Falou que não tem esse rolê não, fica quieto aí que... E o Bill Nye, Science também, Guy. Ah, o Bill Nye é o cara que é do meu lado. Tudo que ele fala, eu já falei. Pô, o cara menos famoso. É, o Bickman, que conseguiu que manter fama errado. Depois. Não, ele deu mais certo, porque ele tá até hoje, né? O Bickman faz é tipo coisa aqui no Brasil. Fiz meu sucesso, tô de boa, vou parar no auge. O New Radicals, ele não queria parar no auge, ele queria juntar $1 milhão. Aí, pronto. E ele parou e foi morar na van dele. Ah, ele é compositor, hoje em dia. Go, let go. Opa! Olá, aê! Vocês estão gravando? Sim. Tudo bem? Ah, ok. Olá. Olá. Você não bem? Atrapalha nunca. O Vitinho sim atrapalha. O Vitinho é um bosta. Oh, realmente, porque se ele faz um cocô do tamanho dele próprio. É... Só que assim, eu ainda acho que a mente ela cria tudo pra ser uma coisa mais confortável possível pra gente. Então a gente vive dentro de algo que assim, a mente tenta dar um conforto para que nós vivemos, que a gente viva de uma forma assim, menos pesada. Aí nós temos as doenças que a mente adquire. Para poder sabotar isso. Seria uma depressão, seria uma ansiedade, seria alguma coisa. Ela tira esse conforto que você tem. Certo? Mas de qualquer forma, eu acho que assim, nós vivemos numa coisa que a gente não sabe o que é real, de verdade. Então, os nossos cérebros, eles criam esses cenários. E nós ficamos todos paranoicos e loucos. E aí as pessoas falam, você tomaria pílula azul ou vermelha? Qual você tomaria? Eu não sei nem qual que é qual. A vermelha que o Neo toma pra sair da Matrix. É a vermelha. A azul é pra ficar na Matrix e continuar sentindo o gosto de frango em vez de mingau. Ah, eu ia tomar azul porque eu gosto... A jujuba favorita é azul. Você gosta da jujuba de anis? Nossa, melhor que tem. Eu queria que tivesse um pacote só com azul. Pra mim é um sabor real. Pra você pode não ser. Anis, o que é anis? Me mostra um anis. Você já eu nunca viu um anis? Minha mãe fazia árvore de anis. Ela pegava uma bolinha de isopor e ela com cola quente ia colando anis estrelado e fazia uma árvorezinha e vendia. Anis estrelado é o mesmo anis da bala de anis? É. É? Creio eu que sim. Não sei. Aquilo na verdade é um aromatizante, né? Voltando ao New Radicals. Go! Let go! Depois que você falou a banda, o Greg Alexander. Cala a boca, essa bosta! Então, depois que Greg Alexander... É, você vai escutar minha voz agora. Foda-se. Me salva. Oi. Depois que acabou o New Radicals, ele continuou produzindo e escrevendo músicas para outros artistas. Tal qual a... Henrique Iglesias, por exemplo. Ô, louco. O cara da pinta maior na rosto. A Gary Halloway e a Mel C, tipo, metade das Spice Girls, né? O Rod Stewart. Ô, aí, ó. E ele... O trabalho que foi mais famoso dele é The Game of Love, de Santana e Michelle Branch. Ele ganhou um Grammy com essa música. Eu não lembro qual que era exatamente essa. The Game of Love, The Game of Love. Ele ficou soltando o fundo. É, aquele CD todo assim. Maria, Maria. Como é que é do Rob Thomas? É... In this just like the ocean, under the moon. Ele fez uma música do Boyzone também. Tchiquitcha, ah, tchiquitcha, tchiquitcha, ah, ah. É, vai procurar Boyzone que vocês vão encontrar essa música. E ele escreveu músicas pra filmes de Hollywood também. Tal qual Trent Reznor. Tal qual o... John Williams. O brother do Oingo Boingo. É o... Caramba, qual é o nome dele? Stay with me one more day. Nossa, eu tô especialmente ó, péssimo de nomes hoje. É o... É Danny Elfman, caralho. Danny Elfman. Se a gente fosse músico, sabe um vídeo que a gente podia fazer pro canal que ia ser legal? Canções populares brasileiras feitas por Danny Elfman. Aí, por exemplo, deixa eu ver. Vai. Diz que isso é loucura. Loucura. Nossa. E o piercing dela refletia a luz do sol. Uma coisa que dá pra gente fazer, na verdade, é pegar cenas de filmes nacionais e botar a trilha sonora do Daniel. Tipo aquele filme da Carla Pérez, né? É. Você lembra quando teve no Game of Thrones? Brasil com uma trilha sonora de Daniel, mano. Porra. Tropa de Elite. This is Halloween, os caras dando tiro assim. Como é que, tem uma cena que eu, até hoje eu não supero do Tropa de Elite 1, que é aquela cena em que tá tendo treinamento. Aí o Capitão Nascimento tá em cima, assim, de uma parte mais superior, assim, os caras estão fazendo aquela incursão. E aí ele fala, isso, padrão, 01, padrão. O cara tá fazendo nada, tá só andando. É o padrão. Ele anda semi-curvado com a metralhadora apontada para o chão. É o padrão 01. Padrão, isso aí, padrão 01. Fatia, agora fatia, fatia. Fatia, fatia. Isso. Isso, padrão, padrão. Esse filme é legal, tem as melhores cenas ninguém fala, né? Isso que a gente comentou isso aqui, eu fico puto. Que tem tipo, quando ele chega... carga emocional violenta. É, aquela que ele chega em casa... com estresse no alto, a mulher dele pergunta alguma coisa, ah, você vai jantar? E ele estoura. Uhum. Tipo assim, ideia de coisa acumulada. E é engraçado que tipo, esse filme, ele reverteu, ele foi ao contrário, mas né? Mas isso virou frase de efeito, que a hora que ele fala quem manda nessa porra sou eu. Ah, é nessa hora que ele fala? É. Mas, por exemplo, quando o brotherzinho vai entregar o óculos do moleque da favela no lugar do cara que frequentava o rolê todo da USP. Aham, uhum, sim. Da PUC, na verdade. Era PUC, é. Seus bando, eu tenho USP. Bando de burguês de merda. Rio, porque a USP é a Universidade de São Paulo. Não, é, você falou USP? Eu falei. E eu aposto que eu repeti também. O que é real? O que o Fernando Baroni fala, eu acredito. É, me escutem. Eles estão fazendo isso, por isso que eles baixaram o podcast. Eventualmente vai falar aqui. Caralho, como vocês aguentam tanta bosta? Mas você pensa isso, que a realidade é o que seu cérebro cria? Sem dúvida, eu nunca vou entender as coisas da mesma maneira que você. Eu não recebo as coisas do mesmo jeito que você. Exato. Na minha cabeça. Exato. É percepção. Então, na verdade, a realidade assim, é adaptável, a realidade é mental. Quer dizer que você pode manipular a realidade com a sua mente. É verdade, igual aquele O Segredo, né? Que não é a mesma coisa. É o Caibalion. Quê? É a teoria base da magia do caos, que consiste basicamente em modificar a realidade com o poder da sua mente. E o Grant Morrison criou a Pop Magic lá, como é que é? Pop Magic. É. É em cima da base da... da essa é, é a magia do caos, a mesma coisa. Só é que... a versão 140 caracteres. É. E por aí vai. Então é. Pra quem acredita piamente que consegue manipular a realidade com a mente, isso é real. É. Pois é. A pessoa que acredita em Deus, ela, pra ela é real que Deus existe. E se a gente entrar pessoa em debates em... muito mais filosóficos... Vamos lá. Pessoas com distúrbios mentais, que a maioria classifica como distúrbios mentais, uhum. E se elas estiverem percebendo a realidade como ela realmente é? Sim, de uma forma... É uma outra frequência, só que é a real. E a gente normal, tá errado. Entre aspas. Pega o rolê. É verdade. E aí? Quando a gente dorme, é, o que a gente sonha é real, é criado. Segundo os cientistas, é tudo fabricação do seu subconsciente de acordo com o que você absorveu durante o dia. Exato. Inclusive o que você não percebeu que absorveu. Vontade de arrotar ou vomitar. Um dos dois vai acontecer. Qual é a real? O vômito qual ou é real? O arroto? É. Tomara que seja o arroto. Será que o arroto, ele é o vômito... irreal. Gaseificado, irreal? É irreal. Olha só. Mas tem som, tem cheiro. Você sabe que existem animais que... fêmeas, no caso, mais que engravidam. Extintos. Elas engravidam psicologicamente e ficam com a barriga grande e com elas produzem leite. Cadelinha da minha mãezinha teve gravidez psicológica. Então. Mais de uma vez. Pra ela, era real a gravidez. Sim. Então você vê como assim... Isso rola com gente, não é nem só com... Tinha um homem grávido no ratinho, lembra? Lembro. Mas aí você tá falando de ratinho, nada ali era real. Vamos lá. Agora, on the fly, hein? Agora é no improviso, hein? Cante uma música de E.T. e Rodolfo. Comprei uma panela de pressão, só pra ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso, se eu lavo seu cozinho, ninguém tem nada com isso. E a do azulão? Olha o azulão. É, irmão. Olha o azulão. É salte o azulão. Paixão. É salte? Eu lembro que uma vez eu fui ao Carrefour e tinha o CD sendo vendido a 99 centavos. Eu devia ter comprado. 99 centavos? 99 centavos. Sério? Será que existe o... Será que o cara que manipula o Louro José acredita que o Louro José é real? Não, mas Ana Maria com certeza. Nossa. E metade da galera que assiste aquilo. É verdade. Pode ter certeza, velho. E as pessoas que dão boa noite para o William Bonner? Sim. Será que elas acreditam que ele escuta? Boa pergunta. Mas acho que elas só acreditam que é falta de educação você não responder. Ah, então, de qualquer forma, na realidade delas, elas têm que falar isso. É. Pois é. Ui! Nem sei mais o que falar sobre esse tema. Tá mó curto ainda. A gente coisas fez... são feitas pra parecer verdade, mas são mentira. Na televisão. Certo. Programas inteiros dedicados a isso. Como tudo que já saiu da mente de João Kleber. Como Big Brother Brasil. Como Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Como todos os genéricos, todos os reality shows. Todos. Não são reality. Nem pela definição padrão de ser humano. É. Beócio. Fala um pouco mais pra frente, pra cá. Beócio. Então, é difícil, né? Quando, assim, pensa, se você não é uma pessoa muito dada a reflexões, a grandes debates internos. Certo. E tudo que você recebe como input de realidade são coisas que não são realidade jogadas pra você por uma TV. Certo. Como é que você distingue a realidade da fantasia? Da fantasia. Como você distingue a pessoa, o ator, a atriz, do personagem, da personagem que eles fazem numa novela, numa TV, num filme? É. Como você distingue as notícias que você recebe totalmente exageradas do que acontece de verdade? Tendenciosas. É. E aí? É difícil. Você precisa... Por isso como que... você até mesmo que tem esses raciocínios, esses diálogos internos, essas ponderações sobre a vida, se precaver de acabar acreditando em coisas que não são verdade? Você que acha que é mais esperto porque lê Diário do Centro do Mundo, a gente tá falando com você. Sim, porque tipo as pessoas falam: ah, Globo manipula, mas o Diário do Centro do Mundo também, o Carta Capital também, qual mais? Fala mais coisa aí. O MBL fabrica notícia. Nossa, não sei o que, senhora. Fabrica notícia. Todo mundo fabrica notícia. Não existe jornalismo ou qualquer tipo de documentário ou coisas do tipo que não tenham uma agenda, que não estejam sendo tendenciosos para algum lado. Gil Gomes, aqui, agora, a pior imitação de Gil Gomes desde João Kleber. Piores, foi uma das piores. Mas nem era a intenção, na verdade. Eu só tava fazendo minha voz ficar diferente. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você acha que os caras do Metallica são muito fodões na vida real? Nossa, quem acha isso depois dos 16 anos? Ah, molecada. Tem gente da minha idade que ainda... É, o James Young. Fucking crap, é, mas daí chega, os caras são mó bobão. Quem assiste aquele Some Kind of Monster é uma bela amostra do que eles são. Os tio velho, coxa. Os tio velho cheio de problema, cheio de... Tem um terapeuta pra ajudar eles a gravarem um disco. Pra começar, o terapeuta mais caro dos Estados Unidos pra gravar um disco com os caras. Os caras não conseguem se entender. E pior que não é o Dr. Phil. Ele deve ser mais caro, ele tem programa na TV? Não, mas ele acho que nem atende o Dr. Phil, ele só faz programa. Ele atende telefone no programa dele. Ah! E ele começou na Oprah, né? Sim. É. Vou jogar aqui um outro comentário de ouvinte, que ao invés de fazer um bloco da final, vou jogar esse. Ah, é tudo aqui, é tudo dentro. João Pedro Ramos. João Pedro ou Ramos. No último episódio. Certo. Aquele com o decálogo, às vezes, da robótica e bolo de fubá. Certo. Ele diz... Esse episódio foi muito profundo e o fim foi realmente inesperado. Começou uma discussão Marvel vs DC e de repente corta. Foi um final tipo Bruxa de Blair. os gritos desconexos e um corte seco. Foi legal o final daquele lá. O Barba. Eu gosto de Marvel, DC. Não, Batman vs Superman. Não, não, me recuso. Concordo. Não vou dar espaço pra esse tipo de coisa. É tipo, a culpa é sua. Não dê espaço pra esse tipo de coisa. Que culpa é sua? Episódio que a gente... Ah, o nosso episódio seminal. Entrou para os anais da história como o melhor episódio de podcast já feito na história da humanidade. Quando Deus te desenhou, ele tava ouvindo A Culpa é Sua, episódio 13 de Isso Não É Podcast. É o 13? Seminal é um adjetivo de dois gêneros. Certo! Que é um relativo a sêmen. Sim, a gente germinou na cabeça das pessoas a ideia. E dois, que estimula novas criações, que traz novas ideias, gerador de novas obras e inspirador. Porra, não é o episódio? Você que tá falando. Você que está ouvindo, vote. Eu gosto de falar essas coisas que ninguém vai fazer, tipo, nada. Você decide, ligue para. Oh, era legal, hein? Você decide qual que é a realidade. Você decidia ela em cima acho da história. Que não, né? Você fazia. Era uma coisa que você ligava pra MTV pra ganhar CD, que sempre era uma pessoa que estava no estúdio ligando no celular. É. Ou você ligar pro Disque MTV, eu vou votar no Backstreet Boys pra eles ficarem no topo da parada. Você só deu dinheiro pra MTV, não influenciou a parada de tipo, modo algum. Aqueles programas que passam de madrugada, assim, que tipo tem 20 imagens de um carneirinho. Qual é o diferente? Ligue e ganha 40 mil reais, né? Sim. Aí, tipo, é tudo assim, um virado ao contrário, assim, muito na cara. As pessoas ficam ligando que nós desesperadas, assim, ganha. Tipo, e é sempre o DDD é 41. 41, pra quem não sabe, é Curitiba. A Rússia brasileira. Eles devem pagar 40 mil em vinas. Rússia dos trópicos. Que vale mais do que dinheiro. Lá. Veja bem, você chega de país pra fazer dinheiro. Você chega lá em Curitiba, daí você vai receber primeiro, o salário. Você tem que passar na imigração. Você recebe um pote. Não, você tem que passar na imigração, primeiro. Quanto custa essa estante? 13 mil vinas. Não, você chega na fronteira, você tem que passar na imigração. É. Você cola lá, eles falam, qual é o seu nome? Ah, tal. Não sei o que, aquelas perguntas padrão, assim. Sim, o seu documento deles faz assim, uma pílula vermelha e uma pílula azul. A vermelha, você entra em Curitiba e não sai mais. A azul, você volta pra casa e esquece da viagem. Esquece da viagem. Falei, você conhece Curitiba? Não. Nem eu. Porque se você for pra lá, você não volta mais. Será que eu conheço? É um e meu cérebro foi... É tipo o Triângulo das Bermudas, velho. Nossa, como que eles chamam bermuda em Curitiba? Vê aí no coisa. Ah, deve ser shortina, sei lá. É o triângulo das peitas. As palavras curitibanas. Vamos lá. A realidade curitibana sendo discutida ao vivo aqui. Você que é ouvinte de Curitiba? Parabéns, viu? Parabéns aí. Mas assim, eu vou limpar o ar antes que as pessoas entendam errado. A gente não tem nada contra Curitiba não, porque eu nunca fui pra lá. Eu acho legal falar mal de todo mundo. É, exato. A gente tá aqui pra isso, internet pra isso. O Curitiba... Penal. Penal. É o código. Não, não é. É um estojo para lápis. Nossa, cada vez mais eu me decepciono não, mais. Não é tão sem sentido quanto vina. Porque você tinha as penas antes, você tinha o estojo das penas. Quills, em inglês. Vina. Vina seria... Seria Vini. Que? Qual astro da música brasileira você sente falta? Vini? Não. O Surto, a banda de Nossa, sucesso? Nossa, não. É, Osteobaldo? Não, eu sinto falta. Qual é o nome do cara? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Isso é Roupa Nova. Eu não sinto falta porque eles estão na ativa. Roupa Nova é foda. Roupa Nova é muito bom. Puta que pariu. Eu até achei que não existia mais, ele existe. Eles são foda. Aipim vem do sul. Olha só. Não, olha que você vai começar uma guerra norte-sul de novo. É, mimosa. Ah, mimosa eu já vi, é doce de leite. Mexerica. Mexerica, mimosa? Ah, Curitiba vai se fuder! eu conversava com uma menina lá do sul que ela falava mimosa era doce de leite. Mas ela é do sul, mais pro sul mesmo. Piá de prédio. Ah, é moleque de condomínio. Piá é moleque, é. Pane. Pão. Padaria. Pão é cacetinho. Ah, é. Pane no sistema. Nossa. Alguém me desconfigura. Pane no sistema, isso aqui. Ligeirinho. É o ônibus mais rápido que só para nas estações de tubo. Tem estações de tubo. Ah, é verdade. E eles andam num tubo. Da DC, é tipo hamster, né? É boom tube da DC, sabe? Tubo de explosão da Darkseid. É. Isso. Caramba. É, vamos ver o que mais temos aqui. Ah, tem um monte de coisa que é de lá, tipo... A ver com os bairros de lá, foda-se. É, coxa não é policial lá, é pra falar quem torce pro Curitiba. Ah, é verdade, quem torce pro Curitiba é coxa. Não saiu a frase. Essa frase não foi real. Nada é real. O que é real? E se a gente for uma simulação? Pila? Me dá 10 pila aí. Ah, pila é dinheiro. É, aqui fala, pila. Né? 10 pila. Tá, é que aqui sabe? É uma mistura do cacete. São Paulo é onde São todas Paulo... as gírias acabam. É, São Paulo... é o grande ralo das gírias. São Paulo é o ralo do Brasil. Perfeito. Tudo escoa pra cá. Beleza, perfeito. Posar não é pra usar pra foto. Você posa na casa das pessoas. Ah, você vai posar aqui pra gente comer umas vinas? Mas passa na pane antes pra comprar um cacetinho. Você vai dormir. Tipo, Samuel Sérgio vai posar aqui na minha casa durante o Comic-Con, entendeu? Ah, é porque vem derivado de pousada. Olha aí, ó. É. Acho que eu preciso peidar. Pera aí. Gente, vamos ver se capta. Eles falam que quando eles estão bêbados, eles falam que eles estão cozidos. Com Z? Com S? Com Z. Igual o meu cu ficou agora depois que saiu esse peido. Nossa, e fedeu. Tá fedendo? Tá mesmo. Ô, gente do céu. Puta que pariu. Como que é cheiro de peido? Você já tomou uma bera? O que é isso? Cerveja. Sim. É tipo beer. Ah, vá. Virou um ataque a Curitiba esse episódio, porque eu não tô gostando dessas gírias, não. Eu gosto de regionalismo, na verdade. Brincadeiras à parte, eu gosto. É porque tubão. Eu também sou de letras. Sabe o né? que é tubão? Tubão, tubão. O que é isso, Curitibão? É vodka com Coca-Cola. A famosa, garrafa de 2 litros. A famosa Cuba Libre. Vira o tubão quando você faz na garrafa. Ah, quando você faz na garrafa. Ah, é bacana, gostei. Esse eu achei bacana. Vou entubar um tubão. Imagina você vai num ônibus de tubo tomar um tubão. Olha, segundo um outro site, busão vem de lá também. Aí é curitibano querendo se apropriar aqui. É, apropriação cultural. É que nem... Esqueci que eu ia falar, foda-se. Eu ia fazer um comparativo com a Rússia, me embananei. É... Tem o capaz. Capaz. Bah, mas... Bah, pelo amor de Deus. Capaz... Não sei imitar, tá muito ofensivo imitando. A gente não, eu tô tentando imitar direitinho, mas eu não consigo imitar nem meu sotaque. Jacu. Que é isso? Pessoa tosca, sem noção. Você é mó jacu. Jacu aqui tem também, não tem? Tem a japona. Você tem uma japona? Japona é jaqueta. É, minha mãe falava japona. Minha mãe também. Não... É, acho que é de época. Sua mãe fala light? Não. Minha mãe fala light ainda. Ó, você é sócio da light? Deixou a luz acesa? Sócio da light. Nossa, isso é velho. Puta que pariu. É lógico que é velho. Light é Eletropaulo aqui em São Paulo desde, sei lá, 84. Você já passou por alguma trincheira na vida, você só não sabe. O que é a trincheira para eles? É um túnel, tipo túnel de carro, uma trincheira. Então, perto da 23 de maio, teria a trincheira Ayrton Senna. É. Ah, tá. Bacana. Tá bom, já pode fechar isso aí, por favor? Não. Não. Vai, vamos discutir outras coisas. Vamos lá. É, quem é melhor no futebol? É, Pelé? Ou o Crack Neto? Não, quem é melhor no futebol? Liam Gallagher ou a Pitty, a cantora? A Pitty, certeza. Certeza. Apesar que ele é inglês, ingleses são bastante não, ele é muito futebolistas. É, se você vê documentários com o Liam Gallagher, ele tem os reflexos de... Uma morsa bêbada. Qual é o pior vampiro da história da cultura pop? Edward. Mons Tesoura? Não, o outro. É, como Edward Mons Tesoura limpava o cu? Ele não cagava, ele é um androide. Ele não é um androide, por ele assim é um dizer. Androide. Ele é um autômato. O que é um androide? Ele é um autômato. O que é um androide? O que é um autômato? Um autômato é algo mecânico que é autônomo. Por isso não é um autômato. Então, ele era isso. Ele é um androide. O que é um androide? É o Vincent Price, né? Que é o criador dele, né? Sim. Muito legal. O que é um androide? O androide? Peraí que eu preciso rotar. Ou vomitar. Voltamos para aquilo. Androide é um robô com característica humana. Então, ele era o quê? Um robô com características humanas. Ele era um androide. É. Androide. Adjetivo de dois gêneros. Um, semelhante ao homem. Antropoide. 2, substantivo masculino. Autômato que tem figura de homem cujos movimentos imitam. Ele não tava errado também falando autômato. Tava. Não tava! Tava. Ah, mas a gente vai brigar agora. Não vai, não. Não. Se a gente não brigou em 46 episódios, sei lá, a gente não vai brigar agora. Eu tenho muito autocontrole. Não, que não tenho. Eu não sou beligerante o suficiente pra isso. Ou vai que um dia eu estouro. Já pensou, tipo, de você me mata ao vivo, assim? Nossa, isso é muito louco. Se você pudesse me matar, como você me mataria? Batendo sua cabeça repetidamente contra a mesa. Isso é a raiva que você tem acumulada de mim. É. Tudo bem. Eu te mataria... Eu gosto da ideia de matar você com uma faca. Pra ver a vida se esvair. Vou começar o coração na ponta da faca. Que mais? Vamos lá. Porque a gente já tá enrolando, né? A gente tá terminando de modo irreal, surreal. Esse episódio. Sonho de uma noite de verão. Vira, vira, sonho de uma noite de verão. Que é isso? É Felipe Dillon? Lógico que não, você é muito mais velho que ele. Que é? Vamos ver, sonho de uma noite de verão. Música, porque tem a peça, né? Tem a peça, assim, de Shakespeare. Artista. Vai. Milton Guedes. Não é, não. Não pode ser. Sabe quem ouviu uma vez na padaria? O Mário Veloso, que participou da Casa dos Artistas, volume 3. Que ele cantava a música, ó. Eu faço tudo por você. Faço tudo pra você me querer. O cara achou que ia ficar famoso com a Casa dos Artistas. Milton Guedes, Quatro Fatos e Skank também gravou isso. Acho que era o Skank então, que eu pensei. Acho que não. Skank é legal. Sabe uma banda que estava à frente do seu tempo? Jota Quest com Fácil. Não, Defala. Defala, Defala qual que é? Defala é a banda que tinha a Siang. Não. Qual que é Defala? Da Popozuda. Vai, Popozuda, vai. Ah, que é o cara do Comunidade Ninjutsu. Ninjutsu. Link esse clipe. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer esse clipe. Essa pessoa tem qualidade péssima no YouTube, né? Meu pai é detetive, enfrenta broncas legais. Seu pai é despachante. E do Sul também. É? É, deve ser de Curitiba. O Comunidade Ninjutsu é do Sul. Como é que era o nome do vocalista? Só tinha ele que era o cara original da banda. É aquelas bandas tipo The Calling, assim, que só tem um cara, assim. Ele monta a banda... É tipo... New Radicals. Go, let go. Agora chegou, deu uma volta no episódio, pode acabar. Não, pode acabar.